Santa 460. Galeão 360, peso Luno 4, decola 10, curva direita, subida da El, transição Blast, controle 119, decimal 35, aciona 5101. Vogon 1601, está autorizado Galeão, Upper Zulu 14, decola pista 10, curva direita, da El Transição Blast, o controle 1935, transponder 5101. 360 é o nível, confirmo, chame para o estacionamento 601. Nível de voo 360, vai chamar pro. Está pronto já para o estacionamento, pushback na 3. Chame táxi 1601. Chama. Controle seu tráfego aqui na posição de. Na. Em cima do CAV 366, até que eu tenho nosso conhecimento desse tráfego. Então 3560 4 aeronaves. Já reportaram tráfego no setor, o controle não está ciente do tráfego. Deve ser um navio. Tá, não tem altimetria não. Controle ciente. Salvador Ground 8002. 002, go ahead. Request taxi, we have 136 on board. 136 souls on board, taxi via Juliet and Alpha approaching holding point runway 10, call 119-118, decimal 6-8002. Okay, taxi via Juliet and Alpha, holding point 10, 118, decimal 6-8002, thank you, sir. Boa noite. Boa noite. 1-273, livrou para o táxi. O portão será o 612, informe antes da Juliette para ingressar. 612, informaremos, 1-273. Uno 724, passa nível 120, chame Recife 1288, perna 1264. Uno 764, controle. Ah, ok, agora para 1764, 288, 264. Afirmativo. Obrigado. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, informa o tráfego airborne da aeronave da TAM, acabou de passar o externo, tá visual? Então, inicie o táxi com baixa altura até a cabeceira 35. Já põe a cabeceira 35 para iniciar a decolagem. Está pronto para o táxi, o voo no 601, com 187 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Campinas. Vento de 120 graus, 099. Decimal 6, bom voo no 601. Exato, taxi Point Express 186, voo no 601. Obrigado, boa noite. Salvador Tower, good evening, time 8002, holding point, runway 10 ready for departure. Sim, route short, runway 10, time 08002. Holding position. Juliette, portão 612. Juliette, para o 612, 1273. Guardião 01, confirmando, é patrulhamento em Ondina? Negativo, vamos fazer o transporte de autoridade até Ondina, pousaremos no heliponto lá, Síndia, e depois retornaremos. Estou confirmando então POB 04, correto? Afirmativo, POB 04. Preferir a guarda passagem do aeronave na cortiça da 10, após pode iniciar a decolagem, a retaguarda mesmo. Afirmativo, aguardemos a passagem da aeronave na cortiça e esperamos a decolagem. Tripulante turbulência do Airbus que acabou de cruzar, vendo de 1 no 0 graus, 079 autorizado. Decolagem após fora do solo. Tome proa do corredor Axé, Ondina. Reportará fora do solo, tomará proa de Ondina, o Guardião 02. Line up, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10802. 3560, solo agora, 104, direita, solo em 121, décimo 9. Um decolado agora, o Zuno 4, deixando o controle 1-9-35, TOB padrão. Autorizado o final do procedimento, aposta estabilizado. 3603, ciente, após o impacto dos 2000 pés, autorizado o final do procedimento, reportará estabilizado. O ajuste, 1-0-1-3. Isso, táxi livre. Para o 8-3560. Sou em Salvador, boa noite, Fono 601. Quando a 601 foi rolar de tráfego da TAM, ali mantém o 10. Ali mantém o 10 após a aeronave da TAM decolando, bom, 601. Client 002, client to take off, runway 10, wind 150 degrees, for 130 degrees, 0 knots. 04 takeoff, 8002. Controle de Salvador, Guardião 01, boa noite. Guardião 01, prossiga. O 01 decolou de Salvador, está ingressando no Axé em Itapuã, irá até Ondina, um voo de 10 minutos para pouso em Cid, heliponto de Ondina, mantendo 500 pés pelo Axé. Guardião 01, mantém 500 pés, reporte visual com Ondina. Reportará visual, Ondina 01. Controle Salvador, Latam Gosta Golf Serra, está sem informação Serra, boa noite. Latam Gosta Golf Serra, sem identificação, chegada Mari, reporte para descida. Positivo, chegada Mari, reportará para descida, Gosta Golf. 9, decimal, 35, tem um ótimo voo. Obrigado. Salvador, departure control, good evening, TAM 8002 with you out of 1,500 feet on the dial departure. TAM 8002, radar contact on departure, climb flight level 360, dial departure. Roger that, climb to flight level 360 on the dial departure, 8002. Papa Romeo Mike Eco Oscar, 3 milhas para o Través da posição Conde, serviço radar terminado, Chamaracaju 1203. Aqui é o Gol na Aracaju 1203. Can you confirm that, Aracaju 120.3? 120.3, Mike Acosta. Okay, thank you. Salvador Departure 802. Go ahead. Would you clear us direct to dial position? Departure. Roger. Deltan 3603, só para confirmar, nós também tivemos alerta de tráfego, como informado anteriormente, para a aeronave que pousou. Controle excelente, grato pela informação, Deltan 3603. Deltan 3603, curso localizador. O glidecloud está fora, confirma? Afirmativo, 90 primeiros metros da pista 1-0 impraticáveis e o LS sem glide. Ok, grato, Deltan 3603, está estabilizado. Deltan 3603, complete final do procedimento, atento aos 90 primeiros metros impraticáveis, chame torre 11895. 1895, 3603. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga. 01 já visual com local de pouso em Andina. Guardião 01, livre frequência para coordenação. Livre frequência, forma na retorno. Controle de Salvador, boa noite. Gol no 601, livre a 1700. Gol no 601, contato radar, sua nível 360, saída da EL, transição PET. Entendido, da EL Blend, nível 360, gol no 601. Controle, confirma a transição autorizada para o gol no 601, né? Transição Bless. Afirmativo, gol no 601, transição Bless. Ok, muito obrigado. Na escuta? Oi, Salvador, boa noite, Deltan 3603, estabilizado final. 3603, boa noite, pouso autorizado, pista 1-0, vento de 1-20 graus, 05 nós, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Livre pouso, 1-0, deslocada 90 metros, Deltan 3693. Na 3603, forma ajuste padrão, no 013. Ajuste padrão, então, 3603. Solo Salvador, o Gol 9940, boa noite. Zero, aguarde cópia, prevista da El transição de Nego, 940. Guardando da El de Nego. No solo 24, livre direito, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 219, 136603. Controle de solo de Salvador, boa noite, TAM 3603, livrou na sua escuta. Confirma, TAM 3603, livrou na sua escuta. 3603, táxi livre até o portão 5. Livre até o 5, TAM 3603. Controle de Salvador, Guardião 01, decolou de Andina para Salvador. Guardião 01, mantenha 500 pés, reporte em Pituaçu. 500 pés, reportará Pituaçu, Guardião 01. É o 3305, vem informação de guerra para o Salvador. Nível 050. Chega para 050, Gofé. Fica o equipamento rádio, Webjet 6708, está saindo quase ininteligível a sua transmissão. Para Recife, aguarde cópia da autorização. Agora bem melhor, 5%. Guardião 01, cheque transpondendo a receita. Segundo entrespado, 01 aí. Guardião 01, cheque modo Charlie. Charlie, o 01? Negativo. Chegamos mais uma vez o transponder do Guardião 01, recebe? Negativo. Ok, controle, vamos chegar com nossa manutenção. Estamos notando que o 01 pode estar acusando algum problema de transponder. Estamos indo para pouso e informaremos a nossa manutenção. 7. Guardião 01 passou o Pituaçu. Visão com a pista, Guardião 01. Confirme. Está visual com a pista. Visual, estamos direto para o pátio do Graia, se possível. Chame torre 118.95, Guardião 01. 118.95. Relativo. 01. Não, 01, prossiga. A gente vai direto para o Grécia. Autorizada presente, base pela direita, reporte final do Pato Grécia, o Guardião 01. Guardião 01, eu estou revoltando. O controle se formou e o seu transponder já está aparecendo no sistema, está no modo Charlie. Tango Oscar Golf Sierra, reautorizado 2.000 pés, ajuste 1013. Autorizado, procedimento, reporte estabilizado. O Sierra, 2.000 pés, 1013, reportará estabilizado. Olhe, transição Gonza, com 2-3. Guardamos, olhe Gonza, obrigado. Oscar Golf Sierra, o controle informa um tráfego desconhecido próximo à duna. Três aeronaves já reportaram. O controle não está. Uma aeronave desconhecida, provavelmente um navio. Positivo, você. No solo 3-2, frequência livre ao estacionar, boa noite. solo Gono 940. Solo Salvador, Gono 940. O 940, mais 30 segundos, cópia da autorização. Chapronto, posicionamento, ONU. Autorizado, gol 940, aguardando cópia. Aguardando a escuta, 940. Estabilizando no curso do lote, o Oscar Golf Serra. Patango Oscar Golf Serra, pro complete final do procedimento, chame torre 118.95. 18.95, grato, Oscar Golf Serra. À direita, subida da transição de NER, controle 119.35, aciona 5.1.17. Autorizado nível 360, Guarulhos, apero 850, decolo no 0 da Eldiner. 119.35, seu controle, 5.1.17, aciona, gol 9940. Barreto, chame táxi, 1940. Chamará, 1940. Objeto 6708, cópia. Objeto 6708, Recife, nível 330, via Peruísque 58, decolagem da pista no zero, curva esquerda.